Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com R7, vai ter que mostrar o talento. Vai do Iripé, baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai. Mesmo, né? Todos os remixes que ele faz, sai com a idégua.